É que ela paga de santinha, de santa não tem nada. Quer tapa na bunda, quer tapa na cara. É que ela paga de santinha, de santa não tem nada. Quer tapa na bunda, quer tapa na cara. Quer tapa na bunda, quer tapa na cara. Quer tapa na bunda, quer tapa na... É que eu te quero agora, tá dos menor maloca. Então vai novinha, vai jogando já. Quero paga de santinha, paga de santinha. Quero paga de santinha, de santa não tem nada. Quer tapa na bunda, quer tapa na cara. Quero paga de santinha, de santa não tem nada. Quer tapa na bunda, quer tapa na cara. Quer tapa na bunda, quer tapa na cara. Quer paga de santinha, paga de santinha. Quer paga de santinha, de santa não tem nada. Quer tapa na bunda, quer tapa na cara. Quer paga de santinha, de santa não tem nada. Quer tapa na bunda, quer tapa na cara. Quer tapa na bunda, quer tapa na cara.